feito no momento, pensamento não é lento, já mostrando talento. Dinheiro no bolso, vai e vem como vento. Eu quero é mais, vai, fique por dentro. Guerreando na batalha do money, vem. Quero muito mais dele, você também. Jogador real, e vou além. Pelas verdes no bolso, produzo pornô também. Você que se acha do caralho, com seu carro importado, sem olhar pro lado. Vacila com o guerreiro, aí já foi. Seu carro ele levou, você vai andar de boi. Carro importado, eu quero é mais. Cadillac ou Ferrari, tanto faz. O Hammer enjoado já me satisfaz. Quero ter os três pra ficar em paz. Aí tá bom demais. Abrir um cassino pra mostrar como é que faz. Easy come, easy go, pra quem tem tanto faz. Eu já rodei no blackjack e no poker também. Mas na roleta já fiz várias de 100. Corrente de prata, prata é o esculacho. Eu quero é de ouro e tem que ser diamantado. Ponto H externo, Cartier ou movado. Fora os relógios eu vou deixar de lado. Eu vou deixar de lado. Money, money no meu bolso. A fama que se for, quero dinheiro no bolso. Jogador real, sempre disposto. Quero beijar minhas garopas o tempo todo. Money, money no meu bolso. A fama que se for, quero dinheiro no bolso. Jogador real, sempre disposto. Quero beijar minhas garopas o tempo todo. Minas parceiro, a grana gira o mundo. Eu não vou ficar parado, isso é coisa pra vagabundo. Jim, Jim, manda ele pra mim que eu faço ele multiplicar. Bem longe daqui, Suíça e Las Caimãs, é pra lá que eu vou mandar. Nem a papo eu deixo aqui, pulei uma bocanha. Que real, que nada, eu tô falando é de dólar. Quero mais dinheiro que os caras que joga bola. Com grana cê ganha status, é tratado pro senhor. Como até aquela mina que sempre te esnobou. Mas quero deixar coisa bem claro pra você. Só aceito se for honesto, não vou me corromper. Porque eu sou o cara que conquista o que quer na raça. E despeço que é fácil de graça. Vou fazer por merecer, vou pra cara pra bater, mas só vou sossegar quando ele aparecer. Castar, vamos levantar um dinheiro fácil aí. Dinheiro fácil, quem gosta com os políticos e puta. Já guerreiro que nem eu, faz o seu com muita luta. Devagar e sem atropelar ninguém. Assim como diz o ditado, terra de seco, tem olho é rei. Mas o que eu vou fazer com ele, nem te conto. Mas pode ter certeza que cê vai ouvir o ronco. Nem te conto. Money, money no meu bolso. A fama que se for, quero dinheiro no bolso. Jogador real, sempre disposto. Quero beijar minhas garopas o tempo todo. Money, money no meu bolso. A fama que se for, quero dinheiro no bolso. Jogador real, sempre disposto. Quero beijar minhas garopas o tempo todo. Então vai. Que é meu, não divido com quem tem. Quando envolve dinheiro a gente vê quem é quem. Por ele muitos homens trocam seus valores. E muitas mulheres trocam seus amores. Ele traz poder e todo mundo quer. Prestígio, carro gringo, atenção de mulher. Manda minha parte aí, vou te mostrar. Vou ter tudo aquilo que um dia eu quis comprar. Quero meus artigos de ouro e de prata. Andando de calça big, não de terno e gravata. Meu estilo é próprio, nunca fui de paga pau. Se me conhece pode falar da minha moral. Não tenho medo de ninguém, porque Deus olha por mim. Só ele que decide quando minha hora chega ao fim. Guinas no final, cada um tem o que merece. Fábio Vugo Totem na Royce TKS. Money, money no meu bolso. É bem mais a minha cara ficar quebrado no osso. Mas sempre com os pés no chão, tenta só pra vacilão. Pode ser o seu convite pra ir morar no caixão. Humildade todos dizem que tem. E daí se algum dia você já andou de trem. O que importa é a atitude, da bancária não me ilude. Ter dinheiro às vezes pode te tornar um cara rude. Money, money no meu bolso. A fama que se for, quero dinheiro no bolso. Jogador real, sempre disposto. Quero beijar minhas garopas o tempo todo. Money, money no meu bolso. A fama que se for, quero dinheiro no bolso. Jogador real, sempre disposto. Quero beijar minhas garopas o tempo todo. Frequento o mesmo pico que você pode crer. Eu ando do seu lado e você nem me vê. Eu também vou ter blindado pra ficar de rolê. Eu vou ter casa na praia em Miami, um AP. Vai com jet ski, não pague pra ver. Toma bala na balada, nova história amanhecer. Com dinheiro, compro tudo, faça cedo, quebra os muros. Conhecido como Strudo no submundo. Sorria que você está sendo filmado. Arrecadado, desviado e até lavado. Mas na mão dos caras errado é embaçado. Quero muito pra mim e muito mais pros aliados. O dinheiro traz mulher, não é? Uma pá de carrapato que não larga do meu pé. Pros parceiros eu desejo dinheiro. Pra mim eu desejo o mundo inteiro. Grana não é tudo, mas eu acho legal. Eu como várias putas que não valem um real. Pode crer, Strudo, até o final tamo junto. Guinas e TKS, quebrando tudo. Vamos enriquecer no físico, no mental. No amor, na paz, no espiritual. Lógico, também no material. Money, money no meu bolso. A fama que se for, quero dinheiro no bolso. Jogador real, sempre disposto. Quero beijar minhas garopas o tempo todo. Money, money no meu bolso. A fama que se for, quero dinheiro no bolso. Jogador real, sempre disposto. Quero beijar minhas garopas o tempo todo. Money, money no meu bolso. A fama que se for, quero dinheiro no bolso. Jogador real, sempre disposto.